Do Caatinga do Sertão, setor dos guerreiros de chapéu de corijibão. Hey, vida de gado, fica ligado. Na Caatinga não galopa só cavalo, não. Muita picape se ousa, cooperação no sertão. Destrói a plantação, toca fogo no flagrante. O pronto pro consumo é o adiante. Do capitão do mato via traficante. Cutruca nas intoca, coronel atuante. Bem longe do flagrante, receba boa nas malas. Seus mangas larga da estrada, Santana e Opala. Dois capatas do lado, pistolas espingardas carregadas, guardadas no forro do porta-mala. No brega, fecha as portas, ele manda, ele libera. Aê, arreia, ceva. As donas arreia, ceva, puta da saia rodada. Sem problema, tem dinheiro, como até o cu. Ele do sistema, podre, safado, viril, viril. Promove tráfico e prostituição infantil. Bocada tá que tiver em nordeste do Brasil. Botou vermelho, passou popô, ninguém viu. A vítima caiu, interior, bang bang. Uma mais no rank, do motocô de sangue. Não sobe, desce, viela, no corre das gangue. Quem é que se garante? Se pá, vai um por um. Pistola, jibota, terror, interior, Caruaru. Quem é que se garante? Se pá, vai um por um. Pistola, jibota, terror, interior, Caruaru. A bocada tá quente no nordeste, véi. Pistolagem atenta ao comando dos coronéis. Na calada fica atento o guerreiro, irmão. No capitão do mato de motor vermelho ao palão. A bocada tá quente no nordeste, véi. Pistolagem atenta ao comando dos coronéis. De quebrada fica atento o guerreiro, irmão. Na madrugada prevalece a quadrada. Bocada quente, esse é o meu setor. Centenário vacilou, arranjou, se ferrou. Que faça sol, faça chuva, aqui nada mudou. Tente analisar que aqui não é fácil de se morar. Realidade não mostrada na TV, com campanhas mentirosas que aliena você. Dizendo que fez e faz pra todo mundo ver. A justiça deixa falha, caso sem solução. Pra família os lamento de mais um irmão. É mais uma vítima desse sofrimento. Dia após dia e vou sobrevivendo. Pistoleiros violentos, assalto na BR, Caruaru ao sertão. A violência prevalece, vê se não se esquece. Olha os moleque adolescentes sem estudo, desinformado, discriminados. Viram boqueiros do bairro, um assassino frio. Tem mais um corpo enterrado, neguinho aqui desceu. Todo esfaqueado, beco do cão, beco do S. É melhor ficar esperto, vai virar boneco o mascote aqui. Anda armado com um ferro que mais tarde com certeza vai se ferir. Bocada quente pode crer assim, na terra de Lampião. Quem quer ser mais brabo que o outro, termina com sangue no chão. Esqueceram do amor que planta o sertão. Esqueceram do amor que planta o sertão. Esqueceram do amor que planta o meu sertão. A bocada tá quente no nordeste, véi. Pistolagem atenta ao comando dos coronéis. Na calada fica atento o guerreiro, irmão. No capitão do mato de motor vermelho ao palão. A bocada tá quente no nordeste, véi. Pistolagem atenta ao comando dos coronéis. De quebrada fica atento o guerreiro, irmão. Na madrugada prevalece a quadrada. Sertão de lua cheia, inspira os lobos do asfalto. De quebrada, ponto morto, farol apagado na caçada. Insaciada via capital do estado, maior vexame, véi, na metropolitana. Rolou várias matanças, desovaram pra caralho numa tal de Goiânia. Cê toca da favela, muita alma rondando. Também sei que ali tem muito grupo atuando nas quebradas, nas favelas. Grupos de assassinos, periferia pra eles. Mais um campo de extermínio, o que judeu sofreu. Hoje sofre o nordestino nas quebradas, nos becos, desloteamento. Malandro se criando em clima de treinamento. Primeira fase, ladrão, dá pouco avião. Atento, modo somo, ligeiro com o zoião. Dinheiro fácil, disposto na cinta, um 38ão. Anéis de prata na mão, no pescoço corretão. Na madrugada, só menor gostosa na sessão. Malandragem é viagem, quem sabe tá ligado. Dos escadão do morro aos becos do salgado. Muito nega afamado na mão dos homens jurado. Vai ser presa fácil pro capitão do mato. Malicioso e montado no manga larga do asfalto. Já os as arrancadas, correrias, disparo. Deitar o outro doido essa noite no salgado. ninguém viu nada, só uma pala na fuga sem placa. Na mesma madrugada, de quarta pra quinta, na Vila Canaã, meu velho terror fizeram aqui na 1, 2, 3, 4, 5, na mesma assassina. Se liga, doido, aí o Opala vira na esquina. Se liga, doido, aí o Opala vira na esquina. Olha o Opala vira na esquina. A bocada tá quente no Nordeste, véi. Pistola cheia, atenta ao comando dos coronéis. Na calada, fica atento, guerreiro, irmão. No capitão, no mato de motor, vermelho, Opalão. A bocada tá quente no Nordeste, véi. Pistola cheia, atenta ao comando dos coronéis. De quebrada, fica atento, guerreiro, irmão. Na madrugada, prevalece a quadrilha.